Fanata aconteceu de tudo já no esqui. Acidente. Uma vez eu tava descendo na Gross, fazendo zigue-zague. Uhum. Daí tinha uma criancinha também tava descendo, né? Pequeninha, acho que tinha 4 ou 5 anos, fazendo zigue-zague também. Uhum. Daí bem no meio da montanha os dois se encontraram, assim, chocaram de frente, assim. Daí caiu um pra cada lado, assim. Uhum. Daí uma pessoa levantou, chacoalhou, tirou a neve e foi embora, né? A outra ficou chorando. Então a Nath ficou chorando lá. A criancinha, eu pensei que tinha machucado, né? Que nada, levantou, tirou a neve e foi embora. A Nath ficou deitada lá chorando. Pensou que tinha machucado a criança.